durante a encarnação? Que conhecimento que é bom a gente levar todo dia na hora que acorda? De Deus, filho. De Deus. Deus, o Deus, nos o batedoso, filho. Porque sem de Deus nos o consegue de nada, filho. E nos adianta abrir os olhos, filho. Nos quando os clareados a luz dos solos e de acordar e reclamamos, filho. Nos de nada nessas vidas é de bens imateriais, filho. De nada, filho. De bens imateriais e bens e vai e rapidamente, filho. As doutrinas e grandes, filho. Os espiritismo é grande. As a paciência, as humildade, as agradecer demais e vezes eficaz e pedindo-as e vir. Ninguém citasse nesses de congás e pacificar, se ninguém citasse nesses planos espirituais, pacificados e termos em as vidas boas, e sabe-se por quê, Zivir? Se fosse pacificar nesses de planos, se termos lido tudo o que se queria, Zivir, e seria mais fácil de ficarmos num plano espiritual de lá de Deus. Porque se nós estamos aqui, se fazem cumprir as missões. Fazem passares o sofrimento, fazem passares as alegrias, e os mesmos momentos de sofrimento. Ninguém está aqui se as aparceios e não. Se muitos de ser humano acham que está aqui as aparceios, fica se exibindo para outros e filhos, talvez igual dos dois que eram melhores. Mas eu vou te falar de uma coisa. Nos espiritismos espirituais, não sabe qual dos dois e que é os piores. Que só pensa em bens imateriais. Só em bens imateriais e nos patacos. Ô, Pai Joaquim, o que dizer para uma pessoa que não reconhece o amor da família? Se não se reconhece os amores da família, e talvez tenha os motivos, talvez não tenha os motivos, que muitas famílias não eram umas famílias iguais e eras antigamente, as famílias juntos, se unida, é umas famílias largada, que não estás nem aí com nada, só pensa nas bagunças, nas coisas erradas, e as pessoas talvez largas essa família porque eles querem seguir um caminho diferente. E se ficamos próximos das famílias, não vai se conseguir se nada. É um dos exemplos. E talvez o outro é um difícil que se quer ficar sozinho nas vida para se fazer os maus para o próximo. E as famílias não nos aceita, filho. As famílias nos aceita. Mas e tal, vezes, filho, é errado. Porque se Deus deu o perdão, por que se vocês encarnados não possam lhe dar o perdão, ajudar-lhes, executar mais, dar umas mãos e amigas? Que muito também se pode ser de falta de um carinho, de umas incompreensões, de umas palavras e amigas? E nem de tudo é desmaterial. E tem esses batedores, e tem uns redondos que se fica se funcionando e assim, de noites e dias. Não se para de nada, se fica. E se fica se pensando, se pensando, se pensando. Mas e como minhas famílias são inúteis, se fica? O que que eu estou se fazendo com essas famílias inúteis? Mas e por que se não para e pensa? Eu vou se ajudar as minhas famílias. Porque se precisa de ensinamento, igual eu tenho. Eu posso passar os meus ensinamentos para eles, se fica. Mas e não, se vira e aposta. E as costas não é bom, né, irmão? É umas coisas que se faz em Deus. É umas coisas muito ruins, filho. Porque se você traz aqui, se faz de ajudar, e se vai virar a costa para as aquês, filho. Não se precisa de virar a costa. Vê o que se está precisando, dê as mãos. Se nem tudo nessas vidas é os bens imateriais, filho. Muitas pessoas encarnadas se pensa mais nos bens material e se quer que se dentro dessas matérias tem umas almas, uns espíritos, as elevações, passando por umas elevações. E nem de pessoas, que se nem se sabe que se é uns espíritos. Nem se tem uns entendimentos que se tem uns espíritos aqui de aprovação. Tem pessoa que se blasfêmia de Deus, tem pessoa que discute com um Deus. E de Deus ainda se ajuda, filho, porque se é misericordioso.

Diz umas e doutrina. Diz cada rua que se passa, Zé Filho, é um ensinamento. E se você está se recebendo uns ensinamentos também, Zé Filho. Não é só Zé você que se está se passando. Cada lua é uma lua diferente das a outra. É uma da doutrina diferente, Zé Filho. É um ensinamento diferente. E se papai Joaquim, ele acha muitos bons e formosos, tá nessa doutrina, pode se conseguir uma elevação, um ensinamento, se ajudar uns o próximo, e se é, Zé. Assim, as pessoas dizem, ouvir o preto velho é uma coisa, na prática é outra. E qual que é a dificuldade na prática, pai Joaquim? Tese as afirmezas. Diz papai Joaquim, você precisa ter umas afirmezas para vir de trabucar. Não é fácil de trabucar. Igual diz meus filhos estavam asilados. Deitados, fechando os olhos, esse papai Joaquim se precisou de vinhos, de vezes, não tem de horas, não tem de momentos, enfim. Essa é a hora que precisar, essa é a hora. Não é de essa hora que se meus médios vai se querer, enfim. Não é de assim. Se precisou, tem que ser cumprido, enfim. Porque se muitas pessoas que se acham que se vai entrar para as espiritualidades, enfim. E se não, eu não vou se trabucar em hoje e não. Diz nas outras ruas. E pode fechar tudo, Zé Filho. Diz hoje não vou se trabucar. Mas diz papai Joaquim, você vai trabucar hoje. Se você quiser esse papai Joaquim no seu do trabuco, nas suas proteções, diz papai Joaquim, você tem que se trabucar junto com os humérios, Zé Filho. Os humérios já tem que entrar, nos congados, com as cabeças firmes, e se sabendo que em qualquer momento, vai ser chamado, Zé Filho. Não tem esse horas, não tem esse momento, Zé Filho. Pai, surgiu uma questão até assim, por que veio assim na ideia de chamar para conversar com o senhor e não com os outros pretos velhos da casa? Zé, foi de papai Zacosa que se pediu, Zé Filho. Se conversou com os papais Joaquim, e papai Joaquim achou se bonito e formoso, né, Zé? E papai Joaquim também está se passando os ensinamentos, né, Zé? Os outros preto velho. Não é de que os outros e preto velho tem a diferença de papai Joaquim, não, Zé. Só as imundas eles usam o nome, Zé. Mas as gírias e as a mesma, as doutrinas dos congados e as passadas por todo o preto velho, Zé. Essa é a mesma doutrina, Zé. É. O corpo humano é uma ferramenta que a gente tem que cuidar? Se fosse para as espiritualidades, diz que é umas energias, né, Zé Filho? O corpo humano tem essa energia dos trabucos, das espiritualidades. Tem cada ponto, Zé Filho, é um tipo de energia. Então não pode deixar sujamos, Zé Filho. E se vinha de chamar os papais Joaquim, se papais Joaquim precisa das energias para se reforçar, porque senão os papais Joaquim não conseguem ter os ligamentos, enfim, para se conseguir o trabuco. Então fala mais um pouco sobre essa ligação. O que que melhora para a incorporação? Que tipo de comportamento do médium melhora para facilitar a incorporação do preto velho? E que tipo de comportamento atrapalha a chegada do preto velho? As primeiras coisas que se é pedido, quando se começa as abertura de umas gírias, enfim, é não se ficar nas bagunças, largar as bagunças para zilar, porque nas bagunças tem muitas sujeiras, enfim. Muitas espíritos do sofredor que se fica sugando as energias que se papai Joaquim se vai precisar se a qualquer momento. Aí se é igual de papai Joaquim se falou. Se papai Joaquim, se meus filhos não estavam esperando, se ia se vir para trazer papai Joaquim. Mas papai Joaquim já sabia. A partir dos momentos que eu já conversei com os papais da Cosas, eu já estava preparado, já estava preparando só de um momento.